fala de uma mulher. Que há muito tempo sofria com uma enfermidade que lhe consumia. Ao encontrar-se com Jesus no meio de uma multidão, de grande fé se apoderou e na orla do vestido de Jesus ela tocou. Creio eu que ela sentiu com alegria envolvente aquela que sentimos quando Jesus toca na gente. Todo seu corpo estremeceu, seu coração acelerou quando ao romper da multidão chega de satisfação em Jesus ela tocou. Quem me tocou? Falou Jesus. Quem me tocou? Eu quero ver, pois eu senti sair de mim grande poder. Quem me tocou? Eu quero ver se fui eu, Jesus, quem te tocou. E a enfermidade que me afligia sarou. Ela sentiu uma alegria envolvente daquela que sentimos quando Jesus toca na gente. Todo seu corpo estremeceu, seu coração acelerou quando ao romper a multidão cheia de satisfação em Jesus ela tocou. Quem me tocou? Falou Jesus. Quem me tocou? Eu quero ver, pois eu senti sair de mim grande poder. Quero ver se fui eu.